A Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço. Saudamos os senhores ouvintes da Rádio Boa Nova. Vai ter início o 6º programa, A Escola e o Meio. Agradecemos a sua atenção. Ao longo do programa ouvimos, como é hábito, a boa música sugerida pelo João Oliveira e desta vez, ao que parece, em tom natalício. Fique bem, fique com a Boa Nova. Celebrou o seu 25º aniversário, a Island for Christmas is Blue, tema icónico Mariah Carey, alcançou um efeito inédito, atingiu o primeiro lugar das tabelas de vendas nos Estados Unidos. Desde o seu lançamento, o máximo que a Island for Christmas is You havia conseguido foi no terceiro lugar na tabela da Billboard em 2018. Em 94, ficou-se pelo 6º lugar. Rádio Boa Nova. Hoje temos o estúdio mais uma vez cheio e por boas razões. Temos connosco duas crianças do Jardim de Infância da Bobadela, o Cláudio Miguel, de 6 anos, e a Juliana, de 4 anos, e, obviamente, a educadora Filomena Garcia. E temos também o encarregado de educação, o pai da Juliana, que a veio acompanhar. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao nosso programa. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Então o primeiro período terminou e com certeza realizaram várias atividades, quer no Jardim de Infância, quer em articulação com alguns elementos da comunidade educativa, quer ainda com as vossas famílias. Para nos fazerem o balanço destas atividades, tão enriquecedoras para as crianças e até para as famílias, temos hoje connosco estas duas crianças que nos vão contar um pouco dessas vivências. Eu sei que em outubro houve um dia muito importante, o Dia Mundial da Alimentação, e esse dia foi muito especial para vocês porque tiveram muitas atividades. Juliana, queres contar-nos uma dessas atividades? Sim. Então diz, o que fizeram? As mães foram lanchar à escola. Fizemos espetadas de fruta e bolo de espinafres. Construímos uma roda dos alimentos e oferecemos às mães para elas fazerem comida saudável. Muito bem, Juliana. Cláudio, o que é que vocês aprenderam com essa roda dos alimentos? A comer alimentos saudáveis. Sim. E todos os dias. Têm que comer estes alimentos, não é? Alimentos. Eu vejo se a minha mãe faz alimentos saudáveis, porque ela tem a roda dos alimentos na porta do frigorífico. Muito bem, que é para se lembrar todos os dias do que é saudável. Juliana, então vocês já sabem porque é que devem fazer uma alimentação saudável. Queres então dizer-nos porquê? Sim. Para nós estarmos bem alimentados. Para não ficarmos doentes, para nós crescermos bem. Eu sei também que aprenderam o que precisamos de fazer, que precisamos de fazer mais alguma coisa para crescerem saudáveis. Lembras-te o que é? Sim. O que é? Exercício físico. Muito bem. Para além dos meninos, também os adultos devem fazer uma alimentação saudável e fazer exercício, todos o sabemos. É muito importante para sermos saudáveis. Cláudio, eu também li na página do Facebook do nosso agrupamento que nesse dia houve uma atividade muito importante na nossa escola com vocês e com os outros meninos e meninas do primeiro ciclo. Ainda te lembras do que é que aconteceu? Sim, a senhora Graça da Câmara. A senhora vereadora, sim. E outras pessoas foram à nossa escola entregar fruta, porque a fruta é a câmara que dá. A todos os meninos, muito bem, das escolas. É isso mesmo, então este ano a distribuição da fruta a todos os alunos do pré-escolar e do primeiro ciclo do agrupamento fez simbolicamente neste Dia Mundial da Alimentação. Na vossa escola, com este projeto Escola Mais Saudável, a Câmara pretende promover hábitos de alimentação saudável. Em novembro, vocês também tiveram outras atividades relacionadas com a alimentação e fizeram uma visita a um local onde tiveram a oportunidade de ver como se faz um produto muito importante para o fabrico de um alimento. Juliana, conta-me onde foram. Ao moinho, São João, levámos um saco com milho, um moleiro moeu e trouxemos farinha para fazermos pães no saco. Muito bem. Ah, fizeram depois pães com essa farinha. Foi em que dia? No dia de São Martinho. E as mães comeram conosco. Comemos pão com manteiga e comemos castanhas. Muito bem, que grande lancharada. Eu sei que estas atividades correram muito bem. Os vossos pais estiveram sempre presentes, conviveram com alegria, estavam todos muito felizes. Porquê que vocês gostam que eles vão à escola fazer essas atividades convosco, Juliana? Sinto que estou em casa, que os pais estão ao pé de mim. Muito bem. E tu, Cláudio? Sinto-me feliz, gosto deles e quero que estejam comigo na escola. Muito bem. Esta participação dos pais nas atividades que a escola promove é, obviamente, muito importante em qualquer ciclo de ensino. Por vezes os pais acompanham muito os meninos nestas idades mais novas e depois mais tarde acham que já não precisam de estar tão presentes. Já várias vezes falámos aqui, até na presença da educadora Filomena, que este acompanhamento dos pais e dos encarregados de educação é muito importante no percurso escolar dos alunos, pelo menos até ao final do secundário. Agora em dezembro, o mês que se festeja o Natal, vocês e os outros meninos dos jardins de infância do nosso agrupamento foram visitar um parque alusivo a esta festa que vocês tanto gostam. Lembram-se onde é que foram, Cláudio? Sim, ao Perlim. Ai, ao Perlim. O Perlim é um parque temático em Santa Maria da Feira e só se realiza nesta quadra de Natal. Conta-nos um pouco do que viste e do que fizeram, Cláudio. Teatros, vimos o Pai Natal... Andámos de comboio, de trenó e vimos o castelo. Que bom, isso é que foi um dia de festa. Juliana, esse parque estava decorado de uma forma especial? Sim. Então? Tinha decorações de Natal, cores de Natal e do arco-íris. Isso ia ser muito bonito. Vocês sabem que nesta época do Natal as pessoas costumam desejar bom Natal a outras pessoas, quer falando umas com as outras, quer escrevendo postais de Natal. Eu já soube que vocês este ano fizeram postais de Natal para umas pessoas especiais e que gostaram muito. Podem contar-me qual foi esse projeto que vocês nunca tinham feito, Cláudio? Cada menino fez um postal para mandar a outros meninos de outros países. As mães escreveram uma coisa de Natal e a Filomena escreveu-nos no postal. Escrevemos também Feliz Natal em português e em inglês. Muito bem. E Juliana, para onde enviaram esse postal? Para os meninos de uma escola de Madrid. Muito bem, em Espanha. Já vimos no computador o mapa dos mundos e dos países. Muito bem, os países desses meninos para onde mandaram os postais. E viram mais coisas. O que viram, Cláudio? As fotografias dos meninos a fazerem os postais de Natal. E de onde eram os meninos? França, Inglaterra, Polónia, Turquia, Itália. Muito bem, de muitos países. Agora vocês vão receber os postais de meninos de algum desses países, não é, Juliana? Sim, já recebemos de outros meninos de Espanha. Da Escola de Madrid, muito bem. Gostaram de o receber, Cláudio? Sim. Eles desejaram Feliz Natal em espanhol e em inglês. Aprenderam alguma coisa com estes postais que receberam, Juliana? Sim. Palavras espanholas e inglesas. Muito bem. Ainda se lembram de que palavras foram, Juliana? Sim, Feliz Natal em espanhol, Feliz Navidad. Muito bem, e Cláudia, em inglês? Happy Christmas. E também, Pai Natal Santa em inglês. Santa Claus. Muito bem. Pois, isto foi um primeiro período com muitas atividades, estou a ver, e muito interessantes. Pois, impõe-se, educadora Filomena, que nos faça aqui, então, o seu... que nos deixe aqui o seu testemunho de como é que correu este primeiro período com um grupo novo de meninos, que com certeza tem. Como é que correu? Foi, de certeza, muito enriquecedor, como é hábito, mas fala-nos um bocadinho desta experiência. Pronto, como é hábito, além destas atividades, outras foram feitas diariamente, como é óbvio. No entanto, trouxemos aqui as que consideramos mais relevantes, não só algumas estavam no plano anual de atividades, quase todas, aliás, estavam no plano anual de atividades. Pronto, são experiências enriquecedoras para as crianças e, tal como a professora Célia disse, já aqui falámos várias vezes neste programa, de que é muito importante a participação da família. Nós, nas nossas OCEPs, ou seja, nas orientações curriculares para a educação pré-escolar, apontam precisamente também para a envolvência das famílias nos jardins de infância, mas nós, educadoras, também consideramos que nesta idade é muito importante a participação e a colaboração da família. Consideramos também, como já falámos aqui várias vezes, que essa participação e envolvência deveria continuar sempre até ao final, pelo menos, do ensino secundário. As crianças, tal como elas disseram, sentem-se felizes, gostam que os pais participem nas mesmas atividades e considero, aliás, todas as educadoras consideram, que a participação dos pais também lhes permite perceber e compreender o que realmente é feito na educação pré-escolar e nos jardins de infância. Este ano temos esta novidade que eu gostava de realçar. Este projeto faz parte do Etwinning, que é um projeto com outras escolas estrangeiras, também com crianças do pré-escolar. Como achei muito interessante este intercâmbio entre meninos de outros países, da mesma idade, decidi participar, iniciar, e no próximo período iremos fazer outros projetos deste intercâmbio. Não vamos lá aos países, porque, como é óbvio, que as crianças ainda são pequenas para viajarem só connosco, mas este intercâmbio acho que já é muito importante, abre-lhes os horizontes, percebem, porque podem ver as imagens no computador, tal como eles disseram, desses meninos, e acho que ficam com uma noção, pronto, mais alargada, e que há outras crianças que, tal como eles, também, apesar de serem outros países, fazem praticamente as mesmas atividades que connosco. Eu gostei muito da reação deles quando recebemos os postais. Eram parecidos também com aqueles que nós enviámos, e também enriquecedor eles perceberem, pronto, a linguagem dos meninos dos outros países. Muito bem, educadora Filomena, é sempre um prazer tê-la por cá e ouvir falar com entusiasmo das suas atividades com os seus meninos. Vamos aproveitar que temos connosco um encarregado de educação. Não. Muito bem, educadora Filomena, Cláudio e Juliana, foi um prazer ter-vos por cá. Até uma próxima oportunidade. Tenham um feliz Natal e que o Pai Natal vos traga todas as prendinhas que vocês pediram. Até à próxima. Muito obrigada. Obrigada. Boa Nova, irresistível. Ficamos agora com Nós e os Animais e Inês Brás. Sociedade Protetora dos Animais do Porto suspende adoções até janeiro. A Sociedade Protetora dos Animais do Porto anunciou recentemente que suspende a adoção de animais entre 15 de dezembro até 6 de janeiro, para evitar que os animais sejam tratados como presentes de Natal. É uma medida tomada pela Associação há vários anos, segundo explicou Andréa Ribeiro, chefe de serviços de secretaria, depois dos elementos terem percebido que os animais eram adotados nos dias 23 e 24 de dezembro e regressavam passados poucos dias. As adoções estão abertas quase 365 dias. Não achamos que ficamos prejudicados por estes 15 dias. Achamos sim que podemos mostrar à população, principalmente aos mais jovens, que os animais não são para ser oferecidos. Um animal quer-se no dia 24 de março, abril ou junho, e não só a 24 de dezembro, referiu. Os restantes serviços mantêm-se operacionais, sendo possível visitar e começar o processo de adoção dos animais, mas esse só ficará concluído a partir do dia 7 de janeiro. Parece-te bem esta medida? Eu acho que sim, porque, como aqui diz, os animais eram adotados e eram pouco tempo depois devolvidos, e isso é bastante mau. Pelos vistos, é a irresponsabilidade das pessoas, quer dizer, vão oferecer um animal a alguém que não sabem se tem condições para o ter. Exatamente, a pessoa pode nem sequer ter condições ou nem sequer naquele momento estar apta para ter um animal. Exato. Isso, quando muito, se queremos oferecer um animal a alguém, primeiro temos que averiguar se há essas condições. Exatamente. Porque não vamos estar a oferecer, pelos vistos era o que acontecia, não é? Nos canis começam-se a perceber disso. Oferecem o cão com um lacinho no dia 24 e depois, nos primeiros dias de janeiro, já o animal está a ser descartado ou então está aprisionado numa corrente cá fora. Ou pior, é abandonado. Infelizmente, é o pior de ser humano. Por isso é que lembramos aos senhores ouvintes para não maltratar nem abandonar o seu animal de estimação, pois ele é o seu melhor amigo. Pois é, muito bem. 100.2 Oliveira do Hospital. Os Queen divulgaram um novo vídeo para Thank God It's Christmas, canção de Natal que editaram em 84. O tema ganhou agora um novo vídeo animado da autoria de Justin Moon e que mostra vários moradores de um apartamento a celebrar o Natal à sua maneira. Para o guitarrista Brian May, o vídeo é um lembrete subtil de que nós, humanos, precisamos de nos responsabilizarmos por todas as criaturas do mundo. Não só para o nosso próprio benefício ou para o dos nossos netos, mas por respeito pelos direitos animais. Oh. Ficamos agora com Consciência Ecológica e Preservação do Ambiente, com a Francisca Rodrigues, que vai fazer um balanço da Cimeira do Clima que aconteceu em Madrid. A Cimeira da ONU sobre o Clima terminou no domingo em Madrid, assinalando a urgência para conter as alterações climáticas, mas sem chegar a um acordo nos pontos essenciais. Após duas semanas de negociações, a Cimeira ainda se estendeu por mais dois dias, mas não conseguiu um acordo sobre as regras dos mercados internacionais de carbono. Aumentar a ambição dos países na ação para reduzir as emissões de gases com efeito estufa e, assim, combater as alterações climáticas foi um dos temas-chave da Cimeira. Um primeiro esboço do acordo foi considerado insuficiente e criticado por vários países e entidades não governamentais por não ser claro. Reforço do Acordo de Paris. Reformulado, o acordo pede um aumento de ambição dos compromissos de luta contra as alterações climáticas, seguindo o calendário marcado pelo Acordo de Paris. A Cimeira confirmou que a luta contra as alterações climáticas é uma questão transversal que envolve matérias que vão de finanças à ciência, da indústria à energia, dos transportes às florestas ou agricultura. Reconheceu a importância dos oceanos no sistema climático e, como resposta aos relatórios do IPCC, ficaram acordadas duas iniciativas para 2020, uma sobre os oceanos e outra sobre o uso da terra. Concordou um novo plano de ação de género para incrementar a participação das mulheres nas negociações internacionais do clima, desenvolvendo medidas que permitiam dar respostas à forma diferente como as alterações climáticas afetam as mulheres e as crianças. O plano terá uma vigência até 2025, quando é revisto. A regulação dos mercados de carbono foi um dos temas mais debatidos. Inicialmente estava incluído no documento final, mas decidiu-se debatê-los em separado. Muitos delegados disseram que nesta matéria era melhor um não acordo do que um mau acordo. O número de países comprometidos para a neutralidade carbónica passou de 66 para 73. Pois, mais uma vez, muita teoria, depois aplicação prática, pouco. Veremos se o que foi acordado aqui vai vingar e o Acordo de Paris, de facto, é cumprido por aqueles que deve, nomeadamente pelas grandes potências poluidoras. Rádio Boa Nova. Ficamos agora com as notícias e, ao que parece, outra boa notícia de âmbito local, com a Maria Pedro. O município de Oliveira do Hospital vai proceder, a partir do dia 1 de janeiro de 2020, à comparticipação de medicamentos a pessoas que se encontrem em situação de carência económica com a implementação do programa OH+ Saúde. O protocolo para adesão ao programa ABEM, Rede Solidária do Medicamento, foi assinado entre a Associação Dignitude, Instituição Particular da Solidariedade Social sem fins lucrativos, e o município oliveirense. Na ocasião, José Carlos Alexandrino, presidente da autarquia de Oliveira do Hospital, afirmou que o objetivo do programa é claro. É garantir o acesso ao medicamento a qualquer munícipe de Oliveira do Hospital que se encontre numa situação de carência económica que o impossibilite de adquirir medicamentos que lhe sejam prescritos pela receita médica, explicou. O autarca deu o exemplo de pessoas com uma reforma de miséria que, muitas vezes, têm de fazer um esforço financeiro enorme. Sobre o procedimento do programa, Augusto Menezes, presidente da Delegação do Centro da Associação Nacional das Farmácias e representante da Associação Dignitude, afirmou que, pela primeira vez na história, dois setores que nem sempre estão alinhados, a saúde e o setor social, uniram as mãos. Segundo o responsável, o programa quer ser solidário, agregador, anónimo e nacional. Nacional porque, tal como justificou, permite que um beneficiário tenha acesso a um medicamento, seja na sua localidade, seja noutro local do país. Os custos são totalmente suportados pelos promotores iniciais, sobretudo a ANF e a Abifarma. Cada euro que é colocado no fundo do ABEM é usado na comparticipação dos medicamentos. De acordo com Augusto Menezes, a aquisição dos medicamentos é feita através de um cartão com o qual o utente se dirige à farmácia num total anonimato. Perante os presentes na celebração deste protocolo, entre os quais gerentes das farmácias do Conselho e presidentes de junta, o presidente da delegação do Centro da Associação Nacional das Farmácias adiantou alguns dados reveladores acerca do programa que foi implementado em maio de 2016. Segundo o responsável, nestes 3 anos e meio, o programa está representado em todos os distritos de Portugal continental e nas 2 regiões autónomas. Estão envolvidos 136 conselhos, 151 entidades referenciadas, já fazem parte desta rede de 746 farmácias, até ao momento 11.804 pessoas foram beneficiárias do programa e já foram dispensadas cerca de 400 mil embalagens, o que representa comparticipações acima de 1 milhão de euros. Muito bem, uma ótima medida de cariz social e ficamos agora com uma visita, parece que a Lisboa, um parque temático, agora nas férias de Natal, é a sugestão da Mafalda Correia. O mundo mágico de Harry Potter está em exposição em Lisboa. 8 anos depois de ter saído o último filme da saga, a exposição Harry Potter chegou a Portugal pela primeira vez, com centenas de adereços utilizados nos filmes. As portas da exposição Harry Potter The Exhibition estão abertas em Lisboa, dentro delas podem ver-se centenas de roupas e adereços, os mesmos que foram utilizados nos 8 filmes da saga. Desde os mais pequenos, como a varinha e os óculos de Harry Potter, a pedra filosofal ou o livro de poções rabiscado do príncipe misterioso, até aos maiores, como a cabana de Hagrid e o hipogrifo Buckbeak. Desde o primeiro filme que o fascínio com Harry Potter tem estado sempre a crescer. Já houve mais de 5 milhões de pessoas que viram a exposição por todo o mundo. Antes de chegar à Floresta Proibida, um lugar seguro, a rústica cabana de Hagrid, onde se podem ver as suas roupas gigantes, assim como o monstruoso livro dos monstros. Saindo-se da cabana, o cenário fica mais negro. Chegamos à Floresta Proibida. Lá, a fauna é diversa. O hipogrifo Buckbeak saúda-nos, mas há criaturas menos acolhedoras. Há os centauros, um testral bebê, uma acromântula e ainda a cabeça do dragão cauda de chifre da Hungria que Harry enfrenta no quarto filme, o Cálice de Fogo. Passear pelos corredores da exposição é revisitar o mundo mágico de Hogwarts, sobretudo da memória vinda dos filmes, mas também dos livros de J.K. Rowling que lhes deram origem. Sempre com banda sonora dos filmes a tocar no fundo, a exposição pode ser visitada todos os dias pelos Muggles de Portugal, até 8 de Abril de 2020. Aqui está uma boa sugestão para as férias de Natal. Ora, nem mais. Para os muitos admiradores de Harry Potter, aqui está uma excelente visita na capital. Rádio Boa Nova. Espetacular. E ficamos agora com a política. Bárbara, o que é que temos da política? Nacional, europeia? É verdade, e esta semana trago duas notícias de política, uma de âmbito nacional e uma de âmbito europeu. Começando pela notícia de âmbito nacional, trago algo que tem estado... é um tema quente, que tem sido falado recentemente, que foi a repreensão de Ferro Rodrigues, o nosso Presidente da Assembleia da República, a André Ventura, o deputado do Chega. Portanto, foi durante um debate onde se discutia os projetos de lei e de resolução para a remoção do amianto a edifícios, equipamentos e instalações e que levou a uma troca acesa de palavras entre Ferro Rodrigues e André Ventura. O deputado do Chega chamou de vergonhoso o projeto apresentado pelo governo e sublinhou que o próprio executivo é uma vergonha. O Presidente da Assembleia da República não gostou e, portanto, repreendeu o deputado. André Ventura disse: não precisamos de mais leis, o governo tem feito muito pouco em relação a esta matéria. Este projeto de linha de crédito só tem uma palavra: vergonha. O senhor deputado que usa a palavra vergonha vergonhoso com demasiada facilidade, o que ofende todo o Parlamento e ofendeu a si também, argumentou Ferro Rodrigues, que se preparava para passar a palavra a Joacim Catar Moreira. Durante a intervenção do Presidente da Assembleia da República, ouviram-se vários aplausos vindos das bancadas. André Ventura tentou ainda repostar, dizendo que queria falar em defesa da honra, invocando ainda a liberdade da expressão, mas Ferro Rodrigues não lhe voltou a ligar o microfone e, portanto, passou a palavra, tecnicamente calando o deputado. Portanto, tudo isto se vai desenvolver com André Ventura a convocar uma reunião com Marcelo Rebelo de Sousa, portanto, para tentar resolver o assunto de uma forma mais democrática, talvez, do que... E colocando um cartaz. Pois, sim, colocando um grande cartaz à porta do Parlamento. A dizer? Vergonha. É. Exatamente, e o que te parece isto? Isto para mim parece-me um disparate em todos os sentidos. Em primeiro lugar, porque usar uma vergonha num... Primeiro porque é um deputado da oposição. Usar vergonha numa intervenção não ofende nenhuma suscetibilidade. Comparada a diversas coisas que se passam naquele Parlamento, como a linguagem agressiva, muito mais agressiva, que já se viu muitas vezes ser usada, como... atitudes menos democráticas, como aquela polémica de há uns meses, da falsificação de assinaturas de presença. Pronto, comparado com isto, estarem a aplicar com a palavra vergonha, acho um disparate. Aliás, vi ontem no polígrafo da SIC a dizer que foram buscar imagens de Ferro Rodrigues quando era deputado da oposição. A usar também a palavra vergonha. E usou 3 vezes a palavra vergonha quando estava a dirigir ao executivo, penso que um deles era de Passos Coelho. E, portanto, depois o jornalista até disse: palavras para quê? Não é? E também porque um político como Ferro Rodrigues, que já tem alguma experiência, muita? Bastante experiência, já deveria saber que populistas como o André Ventura se alimentam de polémicas e se alimentam de provocações, e portanto, isto é só mais uma forma de o colocar no palco novamente e o colocar embaixo das luzes dos holofotes e de fazer com que a comunicação social o vitimize, de certa forma, e que aumente ainda mais a sua popularidade. E é isso mesmo, Bárbara. Parece-me que é isso. Essa é a leitura de muitos analistas políticos. Ele só ganha com isto. Convenhamos que o Sr. André Ventura tem, possivelmente, uma postura, muitas vezes, agressiva e provocatória. Ele tem, mas já houve outros momentos muito mais apropriados para... para o chamar a atenção, para o advertir. Mas aqui... A verdade é que ele é mal amado dentro do Parlamento, não é? Nós não estamos a falar de apenas de um deputado da oposição, neste caso um deputado do governo. Ferro Rodrigues é a segunda figura do nosso Estado. Ele tem que ter uma postura totalmente exímia. E exagerou. E aqui exagerou totalmente. Só para dizer também que exagerou no sentido de que estamos num Parlamento que é um espaço de restrita liberdade, onde a ideia é defender o pluralismo, portanto só o bom senso e o respeito pelo pluralismo. E achei um pouco preconceituoso este reparo do nosso Presidente da Assembleia, porque só o fez porque foi mesmo dirigido ao deputado do Chega, porque muitos outros deputados do Partido Socialista, que é o seu próprio partido, do Bloco de Esquerda, até mesmo do CDS, do PSD, já falaram com linguagem muito mais imprópria, muito mais agressiva, com termos muito mais graves, e nunca foram chamados à atenção por causa disso, até porque já aqui falámos de várias vezes em que o nosso Parlamento não parecia um local sério de democracia, onde as trocas de galhardetes estavam tão acesas que foram, pronto, dentro da nossa casa da democracia, foram usadas palavras não tão próprias. E, portanto, o que é que vai resultar daqui? Vai resultar que Ferro Rodrigues está a ser dos presidentes da Assembleia cada vez mais parciais do que temos história, do que temos memória, portanto, da nossa história da democracia. Não está a cumprir totalmente com o seu papel dentro do Parlamento. Por um lado, está-lhe a diminuir a popularidade e está a denegrir o seu trabalho. Por outro lado, há alguém que lucra com isto, que é, portanto, o senhor deputado André Ventura, que se vai, portanto, expor como vítima, transformando um pequeno arrufo numa questão de Estado, já invocando até o nosso Presidente da República. E tenho a sensação que isto vai espalhar a imagem de que um deputado recém-eleito e um partido tão novo, tão recente, já é aquela facção contrária àqueles que mais governam o país, e portanto isto é só isto aqui num sentido mais irónico, aquilo que vai fazer estar cada vez mais em voga e que vai fazer com que aumente a intenção de voto no Chega. Que parece que tem continuado a subir. Nos próximos tempos, isto é efetivamente... E é preocupante. Também querias fazer aí uma análise, ainda que breve, do que se passou no Reino Unido. Sim, de uma forma muito breve. De uma forma muito breve, foram recentemente as eleições... novamente para ele é primeiro-ministro, não é? Foram elaboradas novamente eleições para o primeiro-ministro do Reino Unido, que será quem irá encaminhar o Brexit a bom ou mau porto, veremos. E foi um resultado que não acredito que tenha surpreendido ninguém. Portanto, Boris Johnson, que é o líder do Partido Conservador, ganhou desta vez com uma maioria absoluta e, portanto, terá que apresentar o Brexit, portanto, os acordos, até dia 31 de janeiro. Portanto, vamos ver no que é que isto vai dar, como é que será o acordo, se teremos algum acordo bilateral entre a União Europeia e o Reino Unido, que me parece que sim, porque desde que dizer isto, que dizer também que é a segunda vez que Boris Johnson está a ser eleito, que ele já era primeiro-ministro, e portanto, no início, quando ele foi eleito pela primeira vez, não acho que se houvesse expectativas muito altas sobre o seu trabalho. No entanto, acho que surpreendeu todos pela forma como está a levar o Brexit e pelo facto de conseguir negociar com a União Europeia. Também já apresentou diversas contrapropostas e que me parece que vai acontecer para breve, não me parece que terão que estender mais prazos. Já vai demasiado longo? Pois que já, sim, já há 3 anos. Exatamente. E parece-me que efetivamente vai acontecer, e com acordos bilaterais. Só dizer também que esta eleição traz algumas consequências. É boa para, na minha perspectiva, claro, é boa para o Reino Unido, mas traz consequências, primeiro, para a Irlanda, as Irlandas neste caso, até porque o Boris Johnson tem dito-nos, desde que foi eleito pela primeira vez, que ia trabalhar, portanto, ia tentar arranjar um acordo bom para o Reino Unido, colocando um pouco a Irlanda de parte, a Irlanda do Norte neste caso, dizendo que era mais do que previsível a reunificação das Irlandas. Não sei até que ponto é que isso será viável, a mim pessoalmente não me parece, mas pareceu-me interessante refletir um pouco sobre isso e veremos como é que vai resultar. E tem o problema da Escócia. E depois temos o problema da Escócia, porque eu tive um referendo em 2014 e têm impedido referendos ultimamente, desde que esta versão do Brexit está a acontecer, e o Reino Unido tem-se recusado porque dizem que desde 2014 ainda não houve tempo suficiente para a mudança de ideias. Só que agora é que as circunstâncias são diferentes. Em 2014 não se falava do Brexit e agora temos o Brexit em mãos e que de facto está a prejudicar a Escócia, que em primeira mão acho que nem sequer queria que o Brexit acontecesse, porque quando foi o referendo houve uma maioria contra na Escócia. Portanto, também gostava de observar como é que esta situação se vai desenrolar, porque acredito que seria benéfico, talvez benéfico não, mas seria interessante ver como é que a Escócia iria responder a um novo referendo. Também falaram um pouco que seria, que pronto, o Brexit será um pequeno desastre também para Portugal, porque as duas potências aliadas de Portugal estão em crise política. Temos o Brexit e temos a Espanha. E portanto nós estamos aqui, ainda não começámos a sentir as consequências de tudo isto, mas acredito que vamos sentir, e portanto acho que está na altura de começarmos a arranjar outros aliados na União Europeia, incluindo aqueles que estão a ser usados pelo Brexit. Estou-me a lembrar de uma Bélgica, estou-me a lembrar de alguns países nórdicos a nível de exportações e afins, Noruega e afins. Acho que está na altura de arranjarmos alguns aliados europeus, até porque nós nunca tivemos em nenhuma organização, sem ser Luso-Ibérica, sem o Reino Unido. Portanto, nenhuma organização super. Pois temos a questão dos imigrantes, dos muitos imigrantes que neste momento estão no Reino Unido, dos nossos, e também temos muitos britânicos a viverem em Portugal e a passarem férias em Portugal. Sim, aquela questão do facto do Reino Unido vir buscar imensos especializados por ano a Portugal, a médicos, enfermeiros. Portanto, acho que vai ser um pequeno desastre para a nossa economia. E até porque o Reino Unido sempre foi o nosso aliado na União Europeia sobre as questões marítimas, porque sempre foi um defensor de uma visão marítima e atlântica muito vasta, coisa que muitos países mais do centro da Europa não têm. Da Europa que não defendiam. E, portanto, acho que Portugal internamente tem que mudar de postura face à União Europeia, deixarmos estar o nosso cantinho à beira-mar plantado e fazermos a vida, irmos arranjar aliados, porque é uma altura em que nós precisamos, porque a nossa economia vai se fragilizar, e acho que porque é imperativo Portugal começar a ter mais peso nas instituições europeias, que já temos lá alguns deputados e até com bons cargos, mas sermos um país com mais visibilidade, porque temos potencial para isso. Agora, é importante aos nossos governantes a nível nacional a ganharem essa perspectiva e não se focarem apenas para o interior, porque neste mundo globalizado tudo conta. Portanto, gostava que esta fosse uma perspectiva para o futuro, portanto, vamos ver. Muito bem. Aliás, este é um tema com certeza muito quente para o próximo ano. A questão do Brexit. E de como é que ele corre e as consequências que daí advêm. FM. Boa nova. Ficamos agora com o cinema e, porque estamos em época natalícia, o Eduardo Ado continua a trazer uma sugestão para os mais pequenos. Olhem, biculos, é o Francis. Que animal é que vais entregar desta vez? É um panda bebé. Tu não te enganes. Não o entregas a um urso. Fiquem descansados. Porque é Natal, trago mais um filme de animação para os mais pequenos. A Grande Viagem. Uma história incrível que começa quando uma cegonha, carteiro, entrega por engano uma encomenda com um panda bebé no destino errado. Ela confunde o endereço do panda com o endereço do urso. E agora o urso Mic-Mic, que detesta confusão e faz sempre todas as coisas muito certinhas, decide organizar uma expedição para entregar a encomenda aos verdadeiros pais do panda. O aventureiro e inquieto vizinho, Oscar Alegre, convence-o a ser seu companheiro nesta viagem inesquecível. Pelo caminho encontra o Duque, o Pelicano, Janos, o Lobo Medricas, Amor, o Tigre Romântico, e enfrentam enormes perigos e provações. É que nós somos os amigos perfeitos. Será que estes nossos amigos altamente vão conseguir entregar a encomenda no seu destino? Do argumentista de Madagascar, chega-nos uma divertida aventura para toda a família, com vozes de Rui Unas, José Raposo, Diogo Dias e com a participação especial de Fernando Mendes. E por ser Natal, leva as crianças ao cinema. Rádio Boa Nova 100.2 FM. Ficamos agora com uma sugestão de leitura para estas férias de Natal, uma ótima sugestão da Matilde Gouveia. Caros ouvintes e leitores, esta semana venho sugerir um livro de Miyakoto. Miyakoto nasceu na Beira, Moçambique, em 1955. Foi jornalista e professor e é, atualmente, biólogo e escritor. Está traduzido em diversas línguas. Foi galardoado com vários prémios, pelo conjunto da sua vasta obra, com o prémio Virgílio Ferreira em 1999. Em 2011, venceu o prémio Eduardo Lourenço, que se destina a premiar o forte contributo de Miyakoto para o desenvolvimento da língua portuguesa. Em 2013, foi galardoado com o prémio Camões e com o prémio norte-americano Newstead. Hoje sugiro que leia a sua obra Um Rio Chamado Tempo, Uma Casa Chamada Terra. Um jovem estudante universitário regressa à sua ilha natal para participar no funeral do seu avô Mariano. Enquanto o aguarda pela cerimónia, ele é testemunha de estranhas visitações na forma de pessoas e de cartas que lhe chegam do outro lado do mundo. São revelações de um universo dominado por uma espiritualidade que ele vai repreendendo. À medida que se apercebe desse universo frágil e ameaçado, ele redescobre uma outra história para a sua própria vida e para a sua terra. A pretexto do relato das extraordinárias peripécias que rodeia o funeral, este romance de Miyakoto traduz, de uma forma a um tempo irónica e profundamente poética, a situação de conflito vivida por uma elite ambiciosa e culturalmente distanciada da maioria rural. Uma vez mais, a escrita de Miyakoto leva-nos para a zona de fronteira entre diferentes racionalidades, onde percepções diversas do mundo se confrontam, dando conta do mosaico de culturas que é o seu país e as mudanças profundas que atravessa. Boa leitura. Muito bem. Ótima sugestão. Rádio Boa Nova. Christmas Is Here é o sétimo álbum do grupo americano a capela Pentatonix, lançado em outubro de 2018. Contém covers de músicas como Where Are You Christmas, Jingle Bells, entre outras. Oh. Ficamos agora com André Silva e com Pensar Mata. Siga a lição do camaleão. Ele é um grande professor. Se o observar com atenção, verá que, primeiro, quando se decide a avançar numa direção, nunca olha para trás. Portanto, quando estabelecer um objetivo para a sua vida, não deixe que nada vos deixe afastar dele. Depois, quando se movimenta, nunca vira a cabeça, mas os seus olhos estão sempre a olhar para cima e para baixo. O que quer dizer? Informai-vos. Não acredite que sois único sobre a Terra. Há sempre uma situação e um ambiente à vossa volta. Quando chega a qualquer lugar, o camaleão toma a cor do que o rodeia. Não confunda com a hipocrisia. É antes tolerância e o saber viver. E que mais faz ainda o camaleão? Quando decide andar, primeiro balança uma das suas patas anteriores para ter a certeza de que as suas patas posteriores estão firmes e não o deixam cair. Só depois se movimenta em segurança. É o que chama a prudência no caminhar. Claro que tudo isto vem com o tempo. Cada um aprende à sua maneira e ao seu ritmo. No entanto, só durante 2 dias do ano é que somos incapacitados de crescer. Um chama-se ontem e outro chama-se amanhã. Muito bem, André. Sempre inspirador. 100.2. Fique bem, fique com a Boa Nova. Iniciamos as notícias do agrupamento de escolas de Alverde Hospital. Os alunos do 2º ciclo da Escola Básica da Ponta das Três Entradas receberam 2 convidados, Ricardo e Nelson do Servas. Foi com muita atenção que ouviram falar sobre cogumelos comestíveis e venenosos. Existem mais de 20 mil espécies de cogumelos, a grande maioria não é comestível, mas tem grande valor para a biodiversidade do ecossistema. O cogumelo vulgarmente chamado porçancha é realmente delicioso. Ficou alerta. A utilização de cogumelos na alimentação tem riscos. Só uma correta identificação garante segurança no seu consumo. Em caso de dúvida, não coma. No dia 19 de novembro decorreu o corta-mato escolar, que contou com a presença de várias instituições, Heptoliva, Santa Casa da Misericórdia de Galizes e Arcial. Foram realizadas as provas previstas por escalão e género numa animada manhã de confraternização. Paralelamente decorreu a caminhada Descobre a Tua Cidade, em que foram percorridos os vários caminhos entre as atrações históricas e patrimoniais da cidade de Oliveira do Hospital. Procurou-se conciliar a prática da atividade física com a nossa cultura. Os melhores classificados de cada escalão e género estão apurados para o corta-mato distrital, que se vai realizar no Parque das Abadias, na Figueira da Foz, no próximo dia 23 de janeiro de 2020. Filipe Pinto, na Escola Básica de Lagares. No dia 3 de dezembro, na Escola Básica de Lagares da Beira, esteve Filipe Pinto, escritor, cantor e compositor, que apresentou, através da leitura e dramatização, o seu novo livro, O Planeta Limpo, do Filipe Pinto, aos alunos do pré-escolar, primeiro e segundo ciclos. Registamos ainda a curiosidade de o Filipe ter sido vencedor de uma das edições do programa Ídolos. Foi uma manhã muito agradável e todos participaram e interagiram com o Filipe. A Escola e o Meio, um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Estamos assim a terminar mais um programa A Escola e o Meio, da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, constituído pelos alunos Inês Brás, Bárbara Coquim, Francisca Rodrigues, João Oliveira, Mafalda Correia, Eduardo Adro, Maria Pedro, Matilde Gouveia, André Silva, Estevão Abreu, José Fonseca, Manuel Monteiro, Patrícia Nunes e Daniel Pereira. Despedimos-nos até ao próximo programa. Desejamos a todos um Feliz Natal. A Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço.